Dizem que eu já não te amo como antes. Falam que não somos o mesmo casal. Você mesmo diz que eu ando intolerante. E como de costume digo eu tô legal. Pra falar a verdade eu tô desnorteado. Tem outra pessoa que me balançou. Eu não quis dar bola, mas deu tudo errado. Fui me afastando e você reparou. Ela faz proposta indecente sem pudor. Acendendo fogo que com o tempo se apagou. Chego a te trair em pensamentos, mas não sei ser traidor. Eu não sou de ferro e até gosto que ela faz. Frases provocantes que você não fala mais. E pra eu não cair nessa cilada, vem me mostra o que é capaz. Quero ter o sexo perfeito com você, fazer o nosso jeito. Vem me dar calor e quebra o nosso gelo. Quero ver você me seduzindo, surpreender na cama se despindo. Só vou ter prazer fazendo amor contigo. Faz proposta indecente sem pudor. Acendendo fogo que com o tempo se apagou. Chego a te trair em pensamentos, mas não sei se traidor. Eu não vou de ferro e até gosto que ela faz. Frases provocantes que você não fala mais. E pra não cair nessa cilada, vem me mostra o que é capaz. Vem me dar calor e quebra o nosso gelo. Fazendo amor contigo.